Фаля Глинчика. Mais uma falha crítica aqui. Falhou, hein? Não. Falhou. O que você vai fazer? Ah, mas já começou a permita. Ah, eu achei da hora. No boicotário eu não quero. Não quero mais. Não, mas eu não boicotei, vai aí. Então, não, brincadeira. Melhor que um cara de reprovação. O Du, né? O Du. É. Agora não vem da cabeça. Bom, pessoal, estamos aqui para mais uma falha crítica e hoje nós vamos fazer um top 5. Qualquer coisa. Top 5, hein? Não, top 5. Top 5. É. E não é 5 times 4, dessa vez é 5-5 mesmo. É. Mas do que? A gente não sabe ainda. A gente tá aqui com vocês, vocês darem uma dica pra gente. O que vocês querem ver a gente fazer? Tá gravando aí. Ao vivo, isso aí. Tá ao vivo. Tá streaming. Vai no Twitter e põe hashtag ComilGeek. Hashtag. Legal que a gente não tem Twitter, você paga. Todos isso nós temos Twitter. Ah, sim. Menos o Basto. Eu não tenho Twitter, eu não acho essas modernidades. Não. Sou um garoto bruto do campo. Ele mora numa caverna. Na verdade, ele tem uma casa, a casa tem um porão, ele mora lá. Porque ninguém sabe, a casa é vazia. Mas é isso aí, cara. E aí? A gente vai fazer um top do que hoje? E quem é você? Quem é você que está falando? O Ricardo tá aqui comendo uma cocadinha do Basco. Cocadinha nice. Tá boa, gostosa. Você que fez? Cara. Muito boa. Vamos lá. O Basco também tá aqui, que fez a cocada. Lá. Tá aqui. Afinal de contas, você tem que fazer a cocada. Ricardo tá aqui, mas eu não comi cocada. Você se fudeu, já, porque o Adriano foi comigo. O Adriano está aqui e o Adriano também comeu os outros pedacinhos. Mas cara, que merda é essa, cara, que a gente de vai cocada. Fazer? Não, pô, não, ô louco, tá gostosa a cocada, cara. Já sei, vamos fazer top 5 cocadas do Basso. Aí só faz uma. Tá foda, hein? Droga. Tá foda, cara. O Ricardo tá dando uma boa, cara. Top 5 cenas de sexo. Cenas de sexo no cinema. Mas não pode contar filme pornô. Não de dentro do cinema, entendeu? Não cenas de sexo no cinema. Cara, teve uma vez. Na sala de cinema, né? É, teve uma vez que eu tava. Ah, não, não é esse tipo. Não é esse tipo. Ah. E sim, cenas de sexo que aconteceram nos. No filme. Ah, tá. Aconteceram no cinema. Não, então encaixa que eu ia contar, peraí. Mas vale pornô? Pornô não vale. Não, pô. Você assiste o pornô no cinema já? Já. Não, não assisti. Rola umas fitas nervosas, hein? Então, você vai lá no cinema? Cara, já, cara. Vai falar pra mim que lá em Rio Claro tinha o Cine Tabajara, que sabadão à noite, pra alguém fervia lá. Mas São Paulo tem o cineminha que é um tipo de filme por andar. Ah, é? Tipo, o primeiro andar é o straight básico normal, todo mundo conhece. Segundo andar é coisa de homem, homem, e homem, e homem, e homem, e homem. Terceiro andar é tipo mulher, mulher, mulher, mulher. Quarto andar tem que ter senha. E o quinto andar é dos japoneses. Só nos lances do quarto andar. O quinto andar é dos japoneses. Ali, cara, ali você não tem nem que pagar. É tentar uma plaquinha só, no metrô, né? Tipo na frente assim, abandonar e toda a esperança, a voz que é atrás. Exatamente isso, cara. Mas é uma ideia. Tem outra ideia também. Diga. É, top 3 amigos negões do principal. Já tá errado aí porque é top 5. É. Já errou aí porque é top 5. Todos têm. O amigo negro que ajuda o principal branco? É tipo. Todos têm, eu não acredito. Todos os filmes têm. Rooks. Do Homem de Ferro. Por também. O Ron é um cara legal, do Homem de Ferro. Não, mas vamos começar a fazer o top 5 aqui agora. A gente tá decidindo qual vai ser o top 5. Mas por que, que toda essa sanha que a gente tem por top 5? Ah, sei lá, acho que as pessoas têm esse tesão de enumerar quem é o melhor, quem é o pior. Tem. E também é sempre bom pra dar uma indicaçãozinha, né? Você vê lá, top 5 dos caras, curto o que os caras falam. Os 5 filmes que eles falam que são bons, deve ser bom, vou assistir. E também é sempre bom porque todo mundo tem bloqueio criativo. Pra decidir pautas para coisas. É uma ótima pauta fria. Então, será que é tudo por tudo isso, assim? E o mundo tem tesão por listas? Eu achei que era por filas que o mundo tem tesão. Filas e listas são iguais, elas estão alinhadas aí. A fila é quase a lista, tipo, ali na fila você tem o cara que chegou em primeiro, ele tá se gabando que ele chegou em primeiro. É que o lance dos top, tipo, todo mundo procura um top. Quando você quer ir fazer alguma, tipo, puta, eu queria assistir quero ver um filme novo ou ler um livro novo. Puta, eu não quero pesquisar por mim. Deixa eu ver o que a galera fala aqui. Deixa eu ver o que tá em primeiro lugar na opinião de todo mundo. Ou na lista ou em tops, mas daí então, você vai em primeiro lugar e tá dando bravo. Tá bem, tem gente que gosta. Por isso que você procura pessoas específicas. Eu não vou perguntar isso pra alguém que gosta de Umbral. Mas você vai na livraria, tá lá, cara. Por isso que eu não olho pra livraria. E segundo, Paulo Coelho. Por isso que eu acho que as pessoas têm que ouvir nosso podcast, porque a gente fala livros bons de verdade. Exato. Essa é a nossa função no mundo. A nossa função no mundo é fazer com que o mundo seja melhor. É. Claro, pô. Top 5 Paulo Coelho. Toca uma música bonita aí. Top 5 Paulo Coelho? Top 5 Paulo Coelho. Os 5 piores? Fudeu, puta que pariu. Vamos lá. Não, fudeu é. Escolhe os 5 piores. Fudeu. Vamos aí, lá, fudeu, vamos lá. Cara. Fala qual que é pior. Fudeu, hein? Não sei, cara. Alquimista, hein? Alquimista é da hora, hein? Puta que pariu. Queima bem pra caramba. Queima bem pra caramba. Queima o cabelo. Já decidi as viagens, né? Faz uma fogueira, cara, que olha. E recheio baseado que. Nossa senhora. Nossa senhora. Não sei, cara. Eu tinha gostado também do top 5 filme sobre cão. Filme sobre cão. Filme sobre cão. K9 é o primeiro. É, tipo, K9. Eu já falei pra gente não fazer o top antes. Aí vem filme que o cachorrinho morre e eu fico triste pra caralho. Bom, mas a gente vai é os top bons. Mas você pensa, cara, pô, tá falando de filme de cachorro, vem. Pelo amor de Deus, você chorou no Marley e eu? Chorei. Triste pra caralho. Vai se fuder, vai tomar no seu cu. Chorei. O Basso tem um coração de ameixa seca. Porra. Ele não chora quando cachorrinhos morrem, cara. Não é nem qualquer cachorro, é um labrador, cara. Labrador é um cachorro que tem que ser imortal, cara. Tipo, tem que diminuir a energia. Tipo, tem que ficar um pouco mais deprê o cachorro em si, mas não pode morrer. Todo cachorro tem que ser imortal, cara. Cachorro tinha que ser igual a tartaruga, então. É, viver uns 200 anos. Tinha que ser igual a dragão, na verdade. Tinha que ser igual ao dragão. Vai embora. Todo mundo da família teve esse cachorro. É, exatamente. Tem top 5 filmes de dança. A Dora Bandeiras vai estar em top em todos. Dirty Dance em primeiro, né? Não, ô louco, cara. Vários filmes aí, hein, cara. Ela dança e eu danço, cara. Cara, nada, velho. Porra, a Dora Bandeiras dançando tango, cara. Tá no Bandeiras praticamente no top 5. Você tá me zoando, velho? É só um subir que você conseguir lembrar. Não dá nem. Você não tem uma lista pra escolher. Eu não consigo lembrar 5 filmes de dança. É assim, cara. Top 5 que tem a ver com a gente de então filme. De filmes de aventura medieval. Primeiro, Dungeons and Dragons 2, com certeza. Nossa! Peraí, eu não tô entendendo. Essa lista é de baixo pra cima? Mas são os 5 que não é pra assistir, a gente tá falando agora? É. Pode ser o que eu tinha falado antes. Pode ser não filmes de dança, mas filmes com dança. Aí tem muito mais. Porra, aí tem tem perfume de mulher. Perfume de mulher, que é maravilhoso. Al Pacino dançando tango também, de tem novo tango. Dançando na chuva, que é maravilhoso. Aí, dançando no escuro, que é um filme horrível. Eu não consigo terminar. É porque é tudo escuro, né? Você não consegue ver nada, chato. De novo, mas de baixo pra cima, deixa eu falar. Tá maluco isso aqui. Tá maluco isso aqui. Cara, porque top 5 porque dizem que são os melhores. A gente pode fazer top 5 de coisas que você não pode fazer. Dá pra fazer um top 5 de lugares que fazem tops. Porque tem lugar que faz tops semanalmente. É. Semanalmente eles têm na programação obrigatória do site, blog, whatever. Tem algum top, top 10. Eu não sei não, os caras tiram tanta coisa, cara, pra ter um top 10 semanal de alguma coisa. Cara, já tirou já 7 temas agora, terminou? É só você, não, eu não essa, cara. É tipo assim, ó, um papelzinho tem temas, um outro papelzinho tem sei lá o quê, outro papelzinho tem sei lá o quê. Tipo, sorteio. Peguem 3 papelzinhos, formam uma frase e tipo, é filme, um cachorro, É, morto. Exato, morto. Exato. Morto. Aí vai o Basso rindo, né? Que é o que ele gosta. É, eu não gosto, só não acho tão triste a ponto de você chorar. E tinha o Top Top MTV também, que a gente lembrou esses dias. É, o Top Top legal. MTV. Exato. Eu nunca vi MTV. Era muito bom. Coitado de ver, cara. Toca a música do Giovanni. Não, não é triste, né? Que o Don Giovanni não tinha essas coisas. Chama Marte. Lá na minha fazenda não chegava a me ver. Chama Marte. E aí, a gente vai fazer de qual? Não sei, cara. Agora é o momento já de escolher. Cenas de mortes grotescas nos filmes. Grotesca porque a atuação do cara é ruim ou porque a morte foi violenta, foi gore? É verdade, duas possibilidades. É, mas eu gostei da ideia do Adriano, que era tipo, top 5 mortes no cinema. Ah, sim. Você gostou do boneco do posto, Boss? Beleza, vai lá. Ah, da morte no cinema, cara. Mortes, mas assim, realmente, tipo, mortes gore, assim. Coisa assim que você olha e você fala, puta que pariu, eu não acredito que o maluco matou o outro dessa maneira. Ah, você se salva, então. É, tipo, sim. Eita, mas aí tem que exclui os filmes gore. Tipo, uma morte gore em um filme que não era pra ter aquilo lá. Mas é que na hora o diretor ficou muito, você tipo, viu? Tô zoado agora. Vai no Sexta-feira 13 e, tipo, se você pegar qualquer um do filme dele, dá pra tirar um top 5 de Mortis. Gore. Vamos lá, Mortis Gore. Vai valer só filme ou vai valer qualquer produção passada na TV? Qualquer produção. Do mundo. Ó, tem uma morte muito foda, de um lugar que você não esperaria, que é o do primeira temporada na série Game of Thrones, a coroa de ouro. Agora, filha da puta, derramou, morte, cara. Derramou, pô, cara. O cara derramou ouro derretido em cima do maluco, cara. Uma morte gore. É, vocês são uma morte. Quem tá falando morte gore? Eu tô tentando pensar, mas você tá vendo primeiro filmes gore na cabeça. Então eu tô tentando excluir aqui primeiro. Eu tô organizando os arquivos. Tem um agora de qualquer coisa. Agora foda. Cara. Cena do Silêncio dos Inocentes, ou o coisa, o Anthony Hopkins, né, lá fazendo o Hannibal Lecter, né, tirando a pele do cara usando como rosto, e depois quando o pessoal encontra dentro da cela dele, tá um maluco com os intestinos fazendo uma águia nos Estados Unidos. Isso é animal pra caralho, isso é foda. Isso sim, cara. Aí sim, hein. Vou dar a mão ao baço. Aí sim, hein. Isso foi bom. Deixa eu só pegar o papel. Vai ter que regular agora pra você mesmo. Porque, cara, e ele vestiu o rosto do maluco, cara. Exatamente, cara. Isso é realmente um bom exemplo, cara. Uma morte gore de um filme que, tipo, nem terror é pra ser um suspense. Um suspense forte, não tinha aparecido até então, não tinha aparecido morte de ninguém, né? Sim. Não tinha aparecido, tinha a sugestão de morte, que era o Buffalo Bill lá tirando a pele lá das minas, mas não mostra ele matando elas mesmo. Exatamente. Foi a primeira cena de morte mesmo dessa coisa, cara. Então já temos uma, hein? Silêncio dos Inocentes, Hannibal arrancando a pele do cara. Me veio uma muito legal na cabeça também, mas eu quero... Não quero citá-la porque faz parte de outro Silêncio dos Inocentes. Porque eu lembrei da cena, achei mó da hora, mas eu falei, ah, não, faz parte de outro silêncio. Vamos ver se eu consigo pensar em alguma coisa, só pra não ficar muito Silêncio dos Inocentes, isso. Um anime, cara. X-1999. Cena que a mãe da Kotori morre pra dar à luz a espada do Kamui. Já tá agora aí, né? Ela explode em milhões de pedaços. E a cabeça dela cai no colo da Kotori, a filhinha dela, a criancinha. Ela abraça a cabeça da mãe, olha pro irmão com aquele olho branco já, né? De loucura total e fala, a mamãe tá doente. Essa é agora. E o anime não é agora. Não. É um anime de ação. Sensacional. É um anime da Clamp. Não é agora. Assim, é verdade. X e a mulher dando a luz a uma espada. Seria bem mais difícil ter morte gore, não sei o que você acha. Ah, cara, a do Gânicos, quando ele mata o último carinha no final do Gods of Arena, de enfiar a lança na boca do maluco e estourar o maxilar dele. Mas chega a ser gore. Mas aqui no Spartacus a gente vê muito isso. Que... É, ainda tá certo. O Spartacus já é meio gore, né, cara? Ele já é um trabalho bem violento. Porn gore, cara. Ele é bem violento. Soft porn gore. É, bem violento, né? Não sei, pode ser, mas... É, pensando nisso, o filme não tem que ser agora, porque também, tipo, tem a cena da Nicole Kidman cortando a garganta das criancinhas em... A Feiticeira? Não. Os outros. Não, não é nos outros, é no Dogville. Então, que eu lembro disso. Que os caras pegam ela, ficam estuprando ela lá e tudo. Sim. Mais, né? E uma das torturas, os caras pisam nas bonecas que ela tinha, né, de... que era a maior relíquia que ela tinha levado, trazido da casa dela quando ela fugiu, né, tudo mais. E os caras daí quebram todas as bonecas. Aí quando ela encontra um maluco que vai se vingar dos caras daquela vila onde ela tá, cidade, não lembro do jeito que era, né, ela pega e faz o quê? Pega então as criancinhas dos caras e mata elas, fazer o desconto que quando os caras mataram as bonecas dela. Puta, realmente não lembrava disso. Isso é gore. Isso é gore. Matar criancinhas, mais ainda, por vinganças, por ter destruído as bonecas dela. Mas faz sentido, cara, as bonecas dela. Mas de uma mulher que foi estuprada muitas vezes. Muitas vezes, cara. Você é Nicole Kidman. Dolly viu. É, e apesar de eu ter dado a ideia, eu não consigo pensar em mais nada com esse top. É. É o grande problema em fazer tops. Vou fazer o top 3. Top 3. É o grande problema em fazer tops, cara. A ideia é ótima às vezes. O foda é achar coisas de exemplo. Puta que pariu, cara. É, justamente pra você fazer algo que seja original, pra gente não fazer um top 5 filmes fodas do cinema, né? Tipo, isso não faz, né? Agora quando você quer alguma coisa mais original, assim, um pouco mais específica, já. Fica mais difícil, né? Tá, esse de agora aqui, acho que a gente não vai terminar ele, não. É top 3, tá terminado. Tá terminado, é, terminado, top 3. Bem, tá ótimo. É isso aí. Mas porque é difícil, cara. Top também é que é difícil no modo geral também, pra você não fazer só uma porra de um top. Tipo, já que você vai criar um top, bota um porquê você tá criando. Tá apresentando nego que não conhece pro assunto, você tá mostrando coisas, tipo, né, a gente já citou livros, citamos jogos nos nossos tops, tipo. A gente pegou coisa que não é só lançamentinho, coisa atual, coisa que todo mundo já conhece, então vai fazer os tops, cara. Tem um bom motivo pra top. Com exceção de top mortes escrotas, que aí, tipo, não deu muito. Não tem muito, não tem muito um porquê poético por trás disso. A não ser que você tenha uma grande fascinação por mortes gore. Eu tenho. Vai tem falar. Nada, você não conseguiu nem falar. Tem um. É que tudo pra mim é. Tudo pra mim, na verdade, não é nada agora. Tudo nada, normal. Agora tudo normal. É o lance da fascinação. Tem um top 5 que um monte de gente faz, mas é um top 5 sempre muito bom, cara. Top 5 mulheres maravilhosas. Escolhi sempre só 5? Sempre gera muita discussão. Só 5 mulheres. Mas a gente tá falando de mulheres existentes ou de personagens de filmes? Aí já aumentou mais, aí fodeu tudo. Ou nós restringimos isso pra, sei lá, mulheres. De filmes, mulheres nerds, mulheres de cosplay. Você está restringindo. Não, a gente está restringindo. Cara. A gente está restringindo escolher um desses. Pera aí. Não por todas as mulheres. Cara, desculpa, cara. De cosplay, cara, só tem um nome que tem que ser citado. Pera aí. Não, senhor. Pera aí. Não, senhor. Top 5 mulheres nerds, a gente vai parar no 3 querendo gore. Tá meio fly, é meio engraçado, entendeu? Mas não, os outros são ideais. Dá. Tem a. E a outra lá. Tem a Jéssica Nigri. E a outra lá tem. Que tipo. Cara, não é nerd, né? Então basicamente pode o time inteiro do LT3. É, já entra. Dá já o quê? Umas 6 minas? De boa, cara. 6, 7 minas ali? É, não, é que nem todas eu botaria no top. Tá, mas tô falando, se quiser, pô. Mas dá pra os 5 dá. Dá, o top 5 dá. É, tipo, aí pega do mesmo lugar. Tipo, puta que top da hora. Não era a mesma, porra. É tipo, melhor falar, top 5 músicas. É mais foda de todas, aí pega do mesmo artista. Tá ligado? É a mesma coisa. É um top sem sentido. De mulher fica legal, cara, mas. Tudo foda, né, cara? Fica meio machista, não fica? Somos 4 homens aqui? Eu não vou botar fazer top 5 homens, cara. Eu faço top 5 homens. Tipo, eu estou me pondo no top. Eu também. Mas então precisamos de mais um homem, só. Só de mais um homem. Ah, mas tem só cara. Ricardo, Eduardo e Adriano. E aí? E agora? Piadinha fácil. Já, de boa, Brad. Isso vai ser ficar. Fecha Brad Pitt e Johnny Depp. Fechou. Acabou, gente. Acabou. Pronto. É óbvio que o Brad tá em quarto, né? Eu tô em terceiro. Eu quero ficar em terceiro, tá bom, é um bom lugar. Terceiro é um bom número, né? É um bom número. O Dudu também gosta de ficar em terceiro no trenzinho, tá ligado? Agora sempre. Sim. Tá recebendo, tá dando, tá tudo bem. É, claro. Perfeito, tudo, cara. Tudo melhor. O melhor de dois mundos. Feliz por todos os lados. O melhor de dois mundos. Como travestis. E. Não, pô, mas a gente vai ter que pensar em outro, porque esse top foi muito fácil, cara. Foi, né, cara? Foi. Top. Tudo bem, agora a gente não pode mais ser acusado de fazer ser machista, porque a gente fez um top de homens. Exato. E agora a gente vai fazer um top fazer mulheres. Top de mulheres, exato. Pode ser. Tá aqui, os caras, justo. Mas vamos, né, restringir o lugar das mulheres. Eu gosto de personagens do cinema. Personagens, que teoricamente é a atriz. É, mas pra não falar que é a atriz, não. Tá. A atriz naquele filme fazendo aquele papel. Entendi. Puta, é, vai ser foda da... Acho que vai ter, aí sim, a gente vai ter que começar uma debastada aí, né? É, vou começar a numerar, né? Muitas, pra gente... Ainda mais que... Algumas. Pô, cinema é foda, cara. Quer pegar alguma outra área? Mas é foda também, porque nem o pessoal não sabe o que... Não, não, o problema de cinema é que, tipo, é muito... Muita mina, tá ligado? É foda escolher. Por isso que os tops são tão difíceis, porra. Você acha que era aqui? Pegar um top fácil de escolher não tem graça. Kate Beckinsale? Em... Os Irmãos. Ela tá no tesão. Pode ser no Clique também, ela tá foda. Aquele cabelo comprido, castanho, ondulado. Anjos da Noite. Anjos da Noite. Tá, também. Eu tinha pensado no Van Helsing, que ela tava também. Também. Anjos da Noite. Pra mim, no Clique cara, também tá foda. Acho que ela tá mais foda do que no Anjos da Noite, cara. Sim. Acho que ela tá mais foda lá também. É, que tá parecido com o do Clique. Cabelo comprido, ondulado, castanho. Então, tá foda. É aí. Kate Beckinsale, né, no filme ruim de vampiro lá. Ruim. Qual deles? Van Helsing ou Anjos da Noite? Anjos da Noite eu gosto, cara. Van Helsing que eu acho uma merda. Anjos da Noite me passa muito a impressão do Vampiro à Máscara. Eu sei que é vaca sagrada, mas... Angelina Jolie em Pecado Original. Nossa, pode dar cena de sexo, né, cara? Que era o primeiro top que a gente falou ali. Que é aquela cena, pelo amor de Deus. De todos os filmes dela, acho que o mais sexy que ela tá é no... Porra, e Tommy Raider, cara. Não, essa coisa não tá certo. E Beowulf! Verdade, pô, cara. Ela é meio monstro, cara. Putz. É, o que eu quero. Mas era CG, cara. Sensacional. Ah, foda-se. Foda-se. Captação, você sabia que era ela? Nicole Kidman aí, de olhos bem fechados. Nicole Kidman do Dogville. Não. Pô, de olhos bem fechados. Ela tá gata, cara. Não pode faltar também, né? Megan Fox em Transformers. O único, né? Não, em Garota... Também tá da hora, tá gostoso. O Garoto Infernal tá bem melhor. O Garoto Infernal tá bom. Então, não, mas eu prefiro o Transformers. Mas a gente acha ela só bonita, não acha que tipo, sexy assim. Vamos no Garoto Infernal ela tá da hora pra caramba. Só porque ela pega uma mina, você tá falando. Puta que pariu, precisa de mais alguma coisa? Você fez a Angelina Jolie pegando a porra de um homem? E achou legal pra caralho? Tá tudo bem. Mas se, eu escolher entre, se eu tivesse que escolher entre comer uma das duas, eu ia na Megan Fox, bem mais fácil. Bem, eu ia bem mais fácil com certeza na Angelina Jolie. Porque a outra opção é o homem. Tem, o que eu ia falar, por causa que eu vi que assim. Oi, hein? Não, tira. Cadê? Fala aí, a piada é boa, cara. Não, fala aí, Sidão. Eu não lembro o nome da atriz, mas a mulher que fez a Gold no Sin City, Cidade do Pecado. Qual é a Gold? A Jessica Alba. Não, a Jessica Alba fazia a outra, fazia a menininha que era stripper depois. Então, sim. A Gold, que era a prostituta que morreu lá logo no início, lá na cama do Marvin. É muito. Que depois ela tem a irmã gêmea dele, que fica. A irmã gêmea dela fica seguindo ela. Não, não é, tá tudo bem. Não tem nome, porra? Caramba, porra. É, mas é personagem, é a Gold. Interessa. A Gold, cara. Eu nem lembro de quem ela é, cara. Eu assisti esse vídeo há tanto tempo. Eu concordo, não. Eu não consigo tá lembrar. Tá bom, a Jessica Alba também tava legal também. Tá, não, não sei se... Não, não, a Jessica Alba, Quarteto Fantástico. Nossa, super sexy. Das antigas, cruzada de perna da... Da Charleston? Da Charleston, né? No Instinto Selvagem. Eu consigo botar Charleston no top gostosas. Eu também não, por causa do atual. Puta merda, até antiga também, nunca. Boa, louca. A antiga vai tomando seu cu. Puta merda, puta que pariu, velho. Nossa, mano. Sucesso, eu não usei a punheta também, né? Não, mano. Eu vou comer a gostosa, cara. Porra. Porra, vocês colocou, tipo, colocou Nicole Kidman e aí a... Vocês quem? Achei bem melhor. Porra. Você não colocou nenhuma então, porra. Então tá bom, então. Vamos lá então, Adriano, senhor Adriano. Diga-nos uma aí. Diga-nos uma que não seja o Brad Pitt. Cabelo comprido, e quase engana, não é musculoso, né? Que nem o Vasco. Quase engana. Quase engana. Mas não engana ninguém, viado mesmo. Não engana, não. Eu acho que ficou muito foda. Foi a... Puta, foi o nome da filha da... Sério? O Basso, ele sabe quem é, ele não fala sabe quem é. Fala personagem, pelo menos, de repente essa a gente conhece. Próximo. Não sabe o personagem também, né? Né? Ok. Deixa o espaço aí, Bruno. Mina com o Basso, ele é muito gostosa mesmo. Ah, pô! No cinema, dá pra falar porque tem idade. Da Inés, Targaryen, cara. Não é cinema? Não é cinema? Pô, mas série de TV da HBO, cara. É quase um filme. Pô, se você vai entrar série, vai entrar série. Se vai entrar série. Qual vai ser o esquema? Vai poder aumentar aqui coisa séries? Pra caralho. Tá, tudo bem então. Sem entrar séries então. Pô, já que a gente tá fazendo uma lista grande. A Bond Girl, eu tava tentando lembrar o nome dela. A Bond Girl do. Do primeiro do Daniel Craig. A Vapor, não. Não sei, não pega. Eva Green? Nossa, Eva Green é linda pra Eva Green. É, gata, é então, não, era Vesper, não? Era... É sensual. Vesper. Era Vesper o nome dela. Tá tendo muito ano, não tava conseguindo lembrar o nome dela. O outro nome era Vesper mesmo. Puta que pariu, cara. Das Bond Girls, cara. Eu não lembro quem é ela. Apesar que a Ruiva Sargentinha que morreu no petróleo também era boa, porra. Nossa, cara, era fenomenal. É boa, esqueci o nome dela. Mas ainda assim, pra não pegar vários do mesmo lugar, então de novo. Não, mas a Ruiva Gostosa então, pega do primeiro Fúria de Titãs. Pronto, resolveu o problema. O problema é achar o nome da Madia agora. Puta, eu nem assisti. Não assisti Fúria de Titãs, eu acho. Mas felizmente eu não assisti. Você não perdeu nada, mano. Foi legal, né? Não tô ruim, não, cara. Nossa, eu achei muito louco. Enfim, Mulheres Gostosas. Ah, é bom, então. Já que é um fetiche tão conhecido e muita gente acha que entraria no top 3 gostosas, mas a gente vê se elimina depois ou não. A Kristen Stewart, a Bella. Não tem nada de sexy naquele, cara. Não, cara, se você curte mina assim. Você curte uma drogadinha, velho. Uma drogada? Se você curte necrofilia, malado. Se você curte na Cracolândia pra pegar a mina. Necrofilia que ela, porque ela tá vampiro. E o cara também, porque ela parece uma morta, né, velho? A puta! Como é que eles estão esquecendo? Eu também, ela parecia. Charlize Theron! Charlize Theron, porra. Pra mim, cara, Charlize Theron, só que eu acho que ela tá mais foda no Branco de Neve e o... Pra mim, no Hancock. Eu achei ela muito gata no Hancock. Ah, não, cara, não. Cara, no Hancock não. Ela tá muito dona de casa. Cara. Eu achei ela quando ela cara. Muito feitice milf. É, mas quando ela resolve sair pra lutar, cara. Quando ela sai pra lutar, eu acho ela muito foda. Muito feitice man. Mas acho que mais do que no... Não é o filme do Alien, o Prometheus. Mas o Prometheus, acho que Branca de Neve e o Caçador. Ela daquele jeito, não sei porque que ela tá invejando aquela drogadinha da Bella. Tá vendo a morte? Porque ela tá bêbada. Bêbada, né? Porque a Bella tinha ido lá e colocado um pouco de coca no café dela. Tipo isso. Ou do espelho. Porque aí eu fico imaginando, se a gente não chegasse pro espelho e falasse aquilo, ela ia ter que virar pra você e falar, meu, parou, né, velho? Tá bom. De onde você vem, espelho? Ousado. Ousado. Lá vem um. Não, feia, mas. Ousado. Lá vem um drama esquerdo. Ousado. Não, basta. Michelle Pfeiffer no Batman, como mulher gata. A primeira mulher gata. É, tava sexy. É, eu sei que é velho, mas puta, cara. É a Michelle Pfeiffer, cara. Pra época tava foda. É velho. Segundo a porra da Charleston, né, mano? Caralho. Vamos escolher. Não, ainda tá melhor do que a atual mulher gato. Vamos escolher. Ainda tá bem melhor que a atual. Vamos escolher o mulher com mais 60. É, cara, pra não falar ninguém, eu botava a Lucy Liu. A Lucy Liu, cara. Não acho ela foda, mas das três opções que você tá me dando. Eu já tive um fetiche por essa orientalzinha aí, foi um super tempo. Puta, mas qual filme, cara? Nas Panteras. Foda-se, velho. Não, tem que ser um personagem do filme. Nas Panteras, vai, tá aí, já que já falou. Exato. Ou pode ser no Kill Bill. Eu coloco Jennifer Lopez em Dança Comigo. Ela é uma bela oriental. Uma bela oriental. Tá uma bela oriental. Uma bela latina, ela. Os japoneses estão fazendo clones, já. Já, ela é uma bela latina. Tem um corpaço, cara. Inclusive, a gente viu que era identificável de costas. Identificável de costas. A gente viu realmente. No Oscar. A gente olhou no grupo de olho e falou assim, aquela bunda só pode ser Jennifer Lopez. Ah, ela virou diferente, era Jennifer Lopez. Tá tentando pensar em uma japa bonitinha, além da Lucy Liu, que eu não acho bonita. Mas eu não consigo pensar em nenhuma que eu vá lembrar o nome. Eu lembro, mas aquilo não é exatamente gostosa. É, bonita, gostosa. Mas é que não tem a menina do Tigre e Dragão, cara. Caralho, ela é bem, bonita, ela é bem gatinha, sim, a mais nova, né? É, a raposa lá. A raposa. Sim. Eu colocaria a raposa do Tigre e Dragão. Não tem tão uma cena assim dela, assim, pra você falar sobre sexy, assim, né, cara? Vale a pena, né? Vale a pena, é, né, o cara? Top é sexy, não é top 5 mulheres sexy do cinema? É, bonitas, cara, mas sexy. Tem que ser... Top bonita sai até na People aí, cara. Vamos fazer um negócio diferente, pô. Puxou pro sexy. Né? A gente puxou personagem sexy também pra poder não se limitar a VIP. É. É que eu tinha pensado nela no coisa que eu acho sexy, a minha roupinha de japonesinha. Apanhando, lutando. Safado. Lutando, não? É ela no Memórias de uma Geisha, né? É. Não sei. Era um. Eu nunca assisti Mário de Manhã. Aí ela tá legalzinha assim. Como se fosse uma outra bacana. São 10? Beleza, então vamos começar a cortar. Tem que terminar a metade, hein, cara. Então vamos lá. Vamos falar já o top. Quem que é o 5 no top? Quem é o 5? Eu acho que a gente deveria ir falando os nomes, todo mundo votando, que a gente vai mais votos, a gente vai pondo por ordem, depois a gente desempata entre as que sobrarem. Eu acho que esse sistema vai dar 4 votos pra várias pessoas, tá ligado? Daí a gente desempata essas. A gente tem que ir eliminando. É, vai ser a primeira peneirada. É. Ah, tá bem. Primeira peneirada, então. Então fala aí quem é a primeira. Kate Beckinsale. Eu voto. É, você vota mesmo. Não, ela é merda. Eu não posso dar um não nela. Eu vou dar sim. 3. Angelina Jolie, pecado original. Nem fudendo. Eu voto não, cara. Eu voto sim também. Sim. Eu acho que vou ter certos problemas. Eu sei o que eu tava falando. Nicole Kidman de Olhos Bem Fechados. Não. Sim. Não, eu voto não também. Puta que pariu, mano! Sério, vocês só assistiram o filme? Assistimos. É, eu preferi o Tom Cruise. Mesmo. Eu também. Não, mentira. É, Megan Fox, Garoto Infernal. Sim. Eu voto sim. Sim. Puta, aí é foda, como. Né, cara? Não tem como. Aí é foda, né? Aí é foda, cara. É, Eva Green 007, Cassino Royale. Eu sim, não lembro quem ela é. Sim, voto sim também. Não. Se bem também que entra no problema, né, cara? Ela realmente é muito linda, mas ela não é gostosa. Mas eu acho ela sexy mesmo. Ela tem eu um acho pouco pequeno. Também, cara. Acho não, ela pode ser, é. Mas eu mesmo, pera, ainda vale 3 ou 4 votos? Ainda vale 3. Meu sim, ainda vale meu sim. Charlize Theron no Branco de Neve, o Caçador. Sim. Eu voto sim também. Sim, eu voto sim. Foi só suspense do Branco. Não. Kristen Stewart no Crepúsculo. Eu voto não. Não. É pra dar lista, mano. Mas eu já pode peneirar. É, Luciano Panteras. Eu dou sim pra ter uma japa na lista. Eu voto não. Eu dou sim. Eu voto não, cara. A Jennifer Lopez não dança comigo. Não. Eu voto sim. Tá lá, tá vindo na mente, Jennifer Lopez. O corpo dela de costas. Puta, cara, você falou o corpo de costas, ele falou não, então já era. É, já era, então. E a mina do Tigre e Dragão. Sim. E da Geisha. Eu voto sim. Eu acho ela muito bonita, mas eu voto não. Eu acho ela linda demais, mas... Bom, realmente, como vocês falaram no lance, tipo, o jeito tal, que nem a Eva Green, ela não é exatamente gostosa, mas ela consegue ser sexy. Ela é atraente. Eu acho, ela é sexy também, cara. Eu voto sim. Não. Bom, a gente tem que desempatar. Vamos desempatando das menores, dos claro. Menores números. Não, porque os maiores vão entrar no top 5 e a gente vai rediscutir. vamos desempatar Angelina Jolie no Pecado Original, Lucilio no Panteras, Jennifer Lopez Dança Comigo e a mina do Geisha. Entre todas elas, eu fico com a mina do Geisha, entre essas quatro. Tem que escolher entre uma das quatro. Eu fico quais são as opções? Como é que é? Angelina Jolie no Pecado Original, Lucilio no Panteras, Jennifer Lopez Dança Comigo e a mina do Tigre e o Dragão. E eu fico com a mina do Tigre e o Dragão. Eu fico com a puta Angelina Jolie, cara. Eu fico com a puta da gente. Fala isso pro Brad. Eu fico com a mina do Memórias de um Dragão. Memórias de um Dragão. De um Dragão Perneta, né? Cara, acredito que a gente vai ter um top 5 e a Angelina Jolie não vai estar fazendo parte, cara. Com certeza não vai. Muita sacanagem. É porque eu voto na Jennifer Lopes, cara. E fica a mina do Tigre e Dragão. Precisamos descobrir o nome dela. Agora é oficial. Pegar uma menina... vestida com um monte de roupa num... Vai começar a mimimi? Vai começar a mimimi. Pegar uma veia com... Começou antes do que eu achei, hein? Pegar uma veia, tipo, vai pro asilo, boss. Bom, então temos que fazer o top 5 agora. Temos 5 pessoas? Temos Kate Beckinsale, Van Helsing, Megan Fox, Garota Infernal, Eva Green, 007, Cassino Royale, Charlize Theron, Branca de Neve, Caçador, e a Menina da Geisha. Menina da Geisha já pode ser o quinto. A gente tá com duas com 4 votos. Então, mas aí foi a peneirada. É, foi a peneirada. Agora a gente vai decidir o top 5. Eu voto por deixar a Menina da Geisha no quinto já. Eu também. Representa o Oriente. Sim. E ela não é tão foda quanto as outras. Eu acharia bem legal se a Charlize Theron fosse a primeira, cara. Eu acho que no conjunto da obra... Estamos no 4. Precisamos 4 agora. Quarto lugar, Vasco. Kate Beckinsale, cara. Kate Beckinsale, eu voto na... Essas opções, cara. Eu voto na Eva Green. Eu voto na Eva Green também. Quarto lugar? Eu voto na Megan Fox. Eu acho a Green mais sexy do que a Megan Fox. Então a Eva Green tá em quarto. Que bom que a gente sabe que a gente não vai realmente estar mulher aqui, né? Que bom mesmo, realmente. Então os gostos não batem. Terceiro. Quem que tá sobrando aí? Nós Kate, Megan. Kate, Megan e Charlize. Ah, cara. Megan. Terceiro. Megan. Terceira Megan, eu também concordo. Terceira Megan. Tá legal já. Kitback em seio. E agora temos Kitback em seio e Charlene. Temos Kitback em seio, que era em segundo lugar, na frente de todas as mulheres. Eu coloco, dessas duas, eu coloco a Kitback em seio em primeiro, fácil. Nossa, nem sem pensar duas vezes. Charlize Theron, da Kitback em seio. Charlize Theron em primeiro lugar, cara. Tá louco. Charlize Theron em primeiro lugar, mas de um modo muito estranho. Acabou indo aí, mas... Kitback em seio não seria o segundo lugar do meu não seria top, segundo personal top. Por isso que não é o seu, é o nosso. Exato. Mas... pra mim, Kitback em seio em primeiro. Mas eu acho que uma salva de palmas para Charlize Theron em primeiro lugar, né? Charlize Theron em primeiro lugar. Ah, vai ter uma salva de várias coisas, não sei. Estamos por aqui, né? Pessoal, é assim... essa salva de palmas. É assim que não se faz um top 5. Não, é assim que se faz o top 5, né? É assim que se grava um cast de top 5. Porque tudo que vocês viram aqui são discussões que a gente faz antes de gravar o cast. É. Né, gente? Tanta discussão, votação, quem que é, quem te coloca, quem tá, a gente vai fazendo... Normalmente faz antes. É claro que tem alguns casts que são mais fáceis de fazer, porque tem tops que, tipo, a gente acaba concordando mais. Sim. É que mulher, cara, é muito pessoal. É muito pessoal, né? Assim como homem, você viu que ela deu uma... É, mulher é muito pessoal mesmo. Tipo, a minha é minha. Não é ninguém, cara. É muito pessoal mesmo. Isso é o que você pensa. Ah, bom, pessoal. Ah, você que faz isso. Desculpa. Eu tenho que reabrir. Nossa, mas eu tenho que reabrir o cast. Ricardo, põe esse... Assim, deixa tudo, cara, porque tá um cast sobre bastidores, meu amigo. Ricardo, põe esse no seu lugar. Você experimenta essa sensação. Manda eu tentei fechar. Não, deixa eu fechar, então. Não, bro. Não, porque eu já tô me olhando com óleo de negação, como o Du. Gente, até mais. É assim! Porra! Você falou assim, pra me despedir, eu me despedi. Tô falando pra vocês. Vamos fazer um top, tchau. Não. Falou, pessoal. Falou. Fala, vai entrar, só vai. Deu um saco mesmo. Vai entrar o tchau, pessoal. Qual vai entrar? Nenhum.